Onde a dor se iguala à alegria. E que essa dor é uma experiência que de algum jeito nos transformaria. Já a alegria lubrifica o dia a dia, porque essa altura separar seria como carne da unha. Cada um já sabe do outro todas as manhas e mumunhas. Não vou me compensar investindo em fantasia. Se jeans e tafetais, tudo isso é muito caro. E essa economia é uma contingência que na certa enriqueceria. Já a folia anestesia o que doía, porque essa altura separar seria como carne da unha. Cada um já sabe do outro todas as manhas e transformaria. Já a folia anestesia o que doía, porque essa altura separar seria como carne da unha. Cada um já sabe do outro todas as banhas e mumunhas. Que essa altura separar seria como carne da unha. Cada um já sabe do outro todas as manhãs.